dia numa festa, realçadas amanhã. Luz de sol, janela aberta, festa e verde o teu olhar. Pede a venca na janela, brisa verde verdejar. Vê se alegra tudo agora, vê se para de chorar. Abre os olhos, mostra o riso, quero, careço, preciso de ver você se alegrar. Eu não estou indo me embora, tô só preparando a hora de voltar. No rastro do meu caminho, no brilho longo dos trilhos, na correnteza do rio, vou voltando pra você. Na resistência do vento, no tempo que vou e espero, no braço, no pensamento, vou voltando pra você. No raso da Catarina, nas águas de Amaralina, na calma da calmaria, longe do mar da Bahia, limite da minha vida, vou voltando pra você. Vou voltando como um dia realçavas amanhã, entre avencas verde brisa, tu de novo sorrirás, e eu te direi que um dia as estradas voltarão, voltarão trazendo todos para a festa do lugar. Abre os olhos, mostra o riso, quero, careço, preciso de ver você se alegrar. Eu não estou indo me embora, tô só preparando a hora de voltar. De voltar.